Eixo é caminho, é energia, é vida, é determinação. É cumpridor da lei, Eixo é esperto, Eixo é guardião. Eixo é trabalho, é energia veloz, Eixo é viver. É energia, é o encanto, é a força que vem na veia vibrando. Eixo é prazer, laruê. Fala do Exu, Exu é Mojubá. Laro Exu, salve seu tranca-ruas. Voltando, né, meu? Graças a Deus. Seu Exu, a gente estava aqui então. Agradeço o senhor pela oportunidade, pela nova oportunidade de estudarmos e colhermos mais do seu conhecimento, tá? Agora, a gente ficou de falar sobre duas coisas. A primeira, o que, que é a Umbanda pela sua visão e qual que é o trabalho que a Umbanda oferece. É três coisas. E o trabalho que a Umbanda não oferece. Ah, quatro. E a matança, que é sacrifício, né? A matança, vamos lá descontar, né, moleque? Se a escola tá do lado certo, você vai. Mas vamos lá. Só quer saber o que é Umbanda. Isso. Umbanda é a religião aberta para todos os espíritos que se busca a evolução. Isso é uma visão de espírito. Viu, moleque? Claro. Na visão dos encarnados, é a comunicação com os espíritos para que eles possam tomar um rumo espiritual na vida deles. Que a Umbanda prega caridade. A Umbanda prega fazer o certo, o correto. Viu, moleque? Ser um bom médico dentro e fora do terreiro. Um bandista não é aquele só que é médico, aquele que incorpora seu guia. Louvado seja. E aí? O bandista é aquele que é adepto à religião. Porque senão o católico teria que ser padre, né, moleque? O bandista é aquele que é adepto à religião. Esse é um bandista, não é aquele que incorpora os nomes. O evangélico teria que ser pastor. Mas são adeptos à religião do evangelho. São adeptos à religião do católico, são adeptos à religião do bandista. E a Umbanda prega caridade. A Umbanda prega amor, sabedoria, caridade. Fazer o bem sem olhar quem. O que a mão direita dá, a esquerda não pode saber, não deixa de ser caridade. E o que a Umbanda não faz? Amarração, feitiçaria, destruir a vida dos outros, encantamento para a morte, corte para a morte, corte para se derrubar alguém, isso manda mais. Umbanda se prega caridade e amor primeiramente. Merece, aquele que consegue a bênção, ele merece a bênção, ele tem o merecimento da bênção. Não que ele fez algum ritual para isso, a chegar aquela merda que depois você precisa. E eu gosto, como o Mário falou, tranca-rua é a favor do corte. Mano, o corte é feito para se livrar algum ser humano de alguma coisa. Como eu falei num diálogo passado, muitos não entenderam. O corte, ele só é feito, ele vai livrar um filho da morte. Troca de cabeça, fala. Eu vou sacrificar o bicho, jogar toda aquela energia que estava no rapaz para o bicho, e eu sacrificar ele, ele não sofrer. Esse é o que eu faço. Quando você tem uma boa ação atrás do sacrifício. Aí eu expulso bem muitos umbandistas. Ah, mas vai se sacrificar um bicho por causa do outro que está passando dificuldade? Aí eu faço a mesma pergunta, mulher. Mas não sacrifica o bicho para fazer o curipapado? É. Mas não mata um boi, mata galo, mata a porra toda aí para nós comer? Então. Então, comparado com oferenda e corte na Umbanda, com todos os bichos que morrem para vocês comer, nem se compara. A cada 10 bichos que morrem, um é para fazer oferenda e 9 é para vocês comer. Só que o que é para fazer oferenda está errado. Nesse momento está certo. Só pode se fazer corte na Umbanda quando se vai favorecer a saúde de alguém. Viu, moleque? Eu acho que agora eu consegui resolver. Quando a pessoa pede à entidade alguma coisa e a entidade não faz, e daí ela vai lá na trunqueira e vira a entidade de ponta cabeça. Tem muita coisa que a pessoa não... Tem muita coisa que a pessoa não compreendeu aí. O senhor não pode explicar pra ela? Merecimento, mulher. Às vezes o cavalo pensa porque tá trabalhando lá com a entidade. Ele é um médio de Umbanda só dentro do terreiro. Ele acha que vai ter tudo e todos, está enganado. Muda de religião, está errado. Ele tem que o quê? Fazer bem sem olhar a quem? Dentro e fora do terreiro. Tem muitos médios que é médio de Umbanda só dentro do terreiro. Bate palma, canta bonito, incorpora os guias, consulta, sai do terreiro, sai fazendo um monte de merda. Do portão para fora começa a fazer anarquia. O guia te olha, não só dentro do terreiro, mas o dia inteiro. Até os pensamentos impuros, o guia olha. Então o merecimento está nisso. Também não é só nas atitudes, mas até desde o pensamento o guia julga. Viu, moleque? Então vamos ter o quê? Bom pensamento. Pensar positivo para que as coisas positivas possam chegar até nós. E muitas das vezes os filhos não entendem que aquilo que vós tanto deseja não é aquilo que vós precisa, não é aquilo que vai fazer bem a vós. E o ser humano não entende isso. Às vezes com um empregador bom pra caramba, não sei na onde, a entidade não dá, mas o filho não sabe o que ele iria passar dentro daquele lugar. A entidade tirou ele de uma coisa ruim e ele nem sabe e está julgando a entidade lá na trunqueira. Viu, meu filho? Então isso aí acontece e muito. Que não sabe nem como pedir. Só tem que saber entender a espiritualidade. Que nem tudo é do jeito que vós quer. É do jeito que vós merece, do jeito que vós precisa. Aí tá certo. Então, senhor Exu, outra questão aqui. Se pede ajuda pra entidade, no sentido de mostrar pra gente o caminho certo a seguir. E aí assim, mesmo assim a gente não segue os conselhos dessa entidade, nem as orientações. A entidade, por causa disso, nos prejudica em algum sentido? Não. No meu caso, não. Eu não posso falar no caso de outras entidades, viu? Daí o pessoal vai dizer assim, por que que o seu Tranca-Ruas não fala por todos se ele acredita na força da Umbanda? Na rua eu tenho os meus princípios. Moleque, se alguém vem no meu lugar, se alguém vem no meu pé, pedir um conselho, conselho eu dou, e ele não quer seguir, o problema é dele. Eu não vou me sentir mal em nenhum momento fazendo isso. Quem precisa é ele, não sou eu. Eu quis ajudar, só que em nenhum momento eu vou atrapalhar a vida dele. O caminho são escolhas todos os dias. Vai saber disso? Todos os dias. Todos os dias nós temos escolha para escolher o caminho certo ou o caminho errado. Dia após dia, até o final de nossa vida. Então, por que eu falei o conselho? O filho não ouviu. A coisa deu errado. E tem muito filho que fala que foi eu que castiguei. Tem nada a ver. Eu dei o caminho, o filho não ouviu, a consequência veio. É normal. É igual o ladrão. Quem rouba vai para onde? Cadeia. Ué. Ele já rouba sabendo que ele tem a possibilidade de ir para cadeia. Não é verdade, mulher? Isso mesmo. É a mesma coisa quando se faz errado. Tá errado, menino. Mas eu vou fazer. Ele sabe que a chance da vida dele estar errado é muito maior do que se ele fizer certo. É mesmo. E quando a pessoa diz assim, nossa, essa semana eu tô curto de grana, nem vou fazer a entrega pro meu Exu, ou esse mês, ou esse ano, sei lá, o jeito que a pessoa fizer, diz, ah, essa pode passar. Moleque, a entidade, ela conhece a necessidade de cada filho, de cada cavalo dela. Se o cavalo tiver feito, falado isso que vós falou de coração, e a entidade vê que isso é verdade, que ele está sendo pataco, ou que se ele tiver um mísero pataco para descer uma garrafa de pinga na encruzilhada, ele tem que fazer. Porque quem abre o caminho para ele é o povo de rua. Mas se a entidade vê que ele está lá, sem esse mísero pataco, sem nada, ele não precisa descer a oferenda, acendo uma vela no terreiro ou numa encruzilhada que seja, nunca dentro de casa, e peça maleme a sua entidade, que na próxima oportunidade que ela tiver, ela vai trazer dobrado. Porque as entidades cuidam dela, ajudam ela nos momentos de necessidade, e hoje ela não pode fazer a sua obrigação. Mas assim que possível, ela vai dar em dobro. Viu, mulher? Que já teve uma passagem com o meu cavalo. Meu cavalo faz muita limpeza na casa do pessoal. E eu sempre desço para fazer a limpeza junto com o rabo de saia e os filhos do meu cavalo. Um certo dia, o moleque gritou lá no fundo que estava sem pataco. Tá, o rabo de saia dele tá aqui perto, né, minha filha? Aí só tinha pinga para mim beber. Menina falou, o que que a chuva vai beber? O cavalo sem pataco falou, vai beber pinga, não tem pataco? 10 minutos apareceu um moleque lá. Quanto que foi de pataco, minha filha? Ah, foi 100 e pouco. 100 e poucos pataco, como diz a menina. Para um serviço para ele fazer no outro dia. Pagou antes. E mesmo assim ele ia me dar pinga. Aí eu fui lá no ouvido dele, nesse pensamento que vós falou, de escutar a entidade por pensamento. Esse pataco é meu, moleque. Vai comprar meu isco. Aí ele saiu e foi comprar meu escador. Falou que sobrar de voz, mas me dá meu isca. Boa. Não é verdade, moleque? Claro que sim, boa. Quem que faz isso, moleque? Pagar uma coisa sem ter feito nada? É uma das provações que eu mostrei para meu cavalo, que eu tô do lado dele dia após dia. Sabe, meu filho? Max. E como já teve vez dele, como o Vasco falou, de ir na tronqueira, e desceu a raiva de mim lá, viu, menino? Por isso que trancava deu risada, como o Vasco falou. O senhor pode repetir, por favor? Posso. Eu me identifiquei na hora que o Vasco falou, moleque. Deu o médio ir na tronqueira e reclamar de alguma coisa que tá acontecendo. Meu cavalo já fez isso comigo. Por ele fez isso? Já fez, já me xingou tudo. Posso lhe falar por quê? Claro. O moleque, ele gosta de tomar um misto de égua. Mas sabe o que é misto de égua? Cerveja. É, essa porcaria. E eu proibi ele um tempo de tomar essa porcaria. Eu desci um dia e falei, não quero mais que meu cavalo faz o bebedor. E ele não gostou. Aí ele respeitou até o dia que ele foi na tronqueira falar comigo. Falou que a única diversão dele era essa, que ele não ia abrir mão. Besta é ele, né, moleque? Liberei ele da cachaça. Só que a benção que ele poderia ter ganho ficou para trás. Ele não quis escutar. É o livre-arbítrio, né, moleque? Quer fazer, faz. Aguenta as consequências. É, Seixo, tem uma questão aqui que a moça diz assim. Pergunta pro seu tranca se pai ou mãe de santo pode prender a entidade dos filhos que frequentam o terreiro deles. Quem falou isso aí, moleque? Uma moça aí, ela veio e lançou essa questão e queria saber do senhor essa resposta. Vamos, deixa eu tentar entender a pergunta. Isso, vamos tentar os dois aqui. Terreiro, aí foi pra outro terreiro. Isso aí é pra saber se é a mesma entidade? Não, por exemplo, vamos dizer, eu me inicio no seu terreiro aí. Daí, por qualquer razão, o pai de santo não gosta, não. Daí, ele prende as minhas entidades. Pode o pai de santo... É, prende aí no astral, amarra lá no pé da mesa, sei lá. E deixa preso na trunqueira. Você é conversa pra todo mundo. Boa. Tá, moleque? Claro que sim. A entidade, ela já veio com o cavalo. A única pessoa que pode prender a entidade é o próprio cavalo. Quando ela não quer mais trabalhar com ela. E ela passa a dificuldade da vida até por causa disso. Mas alguém prender sua entidade para trabalho, de caridade, que saiu do terreiro, isso não existe. Pode tirar da cartilha quem fala isso. Mas um pai de santo pra ameaçar um filho desse jeito, pelo amor de Deus também, né? Esse tá fodendo, né, moleque? Tá esperando pra ele com muita força. Vai o quê? Cobrar ele. Cobrar, né? Mas já prestou sentido, muitos falaram com o meu cavalo quando ele iniciou essa missão, que o final do pai de santo é sempre com uma doença muito grave. Já ouvi falar. É. Por quê? Muitos pais de santo, no meio da caminhada, se mentem. A espiritualidade não suporta. se vender. A espiritualidade não suporta coisa errada. E não é porque foram os guias de luz que colocaram a doença. Vós deu abertura para o espírito obsessor de colocar essa doença. Aí pergunto, cara, onde que estavam meus guias que deixaram? Estava longe. Estava tão longe quanto você estava longe da sua missão. Que é fazer a caridade. Do mesmo longe que você estava longe da caridade, seus guias, protetor, estava longe de você. Aí se entra a doença. Tem sentido ou não tem sentido isso que eu estou falando? Claro que sim. Muitos brigam e se desiste da Umbanda depois que faz merda a vida inteira aqui no Pai de Santo, aí vai para o Evangelho. Aí eu recebi um câncer porque eu trabalhei a vida inteira com a Umbanda. Trabalhou certo ou errado? Olha aí. Isso ninguém não responde, né, moleque? É. Fez feitiçaria, matou muita gente, triste. Quando foi muita doença no soro? Por causa do quê? Matar. Falei isso agora há pouco. Foi mesmo. E se corromper por causa do patar. Aí se vem a doença, aí fica acamado, se coloca como vítima. Só ele e o dia sabe o que foi passado. Alguém pode acender meu charuto, me deram charuto e me acendeu. Aí o pessoal já começa a ver que vida de Exu não é fácil. Pois é, né, moleque? É. Estão todos preocupados com o curipapado aqui, moleque. É, né? Estamos terminando aqui já, seu Exu. E... aqui para fazer um trabalho, viu, moleque? Olha só, coisa boa. Nossa. E quais são as consequências normalmente que as pessoas se colocam quando decidem ir contra o conselho do próprio Exu? O Léo, a entidade, ela sempre quer bem do cavalo, da matéria dela. E às vezes eu preciso, não que a cachaça dele faz mal para ele, mas eu precisava do corpo dele sem a cachaça para eu poder abrir um caminho para ele melhor. E ele não quis me escutar. Aí acontece o quê? Que eu não consigo trabalhar para ele da maneira que eu precisava. A consequência dele é essa. Ele deixou de ganhar uma benção. E eu não vou castigá-lo. Porque também eu não posso atingir o livre-arbítrio do moleque de querer fazer algum mal para ele. Eu aconselhei, abri o caminho para ele poder o quê? Crescer. Não quis, já é um problema dele, não é meu. Isso serve para muitas entidades. Lá na casa mesmo agora, a nega Rita, que é uma das chefes da casa, fez esse pedido, né, minha filha? Tá o povo nesse mês, como que é o nome desse mês? Novembro. É, novo, o quê? Novembro. Novembro? Tá tudo sem beber o mês de erva. Com o Exu ele questiona, mas com o preto velho não. E tá tudo fazendo quietinho, viu, meu filho? Como é que é? E tá tudo fazendo, tudo certinho, tudo quieto. Não faz nada de errado, nem questionar a guia não vai. E eu falei, tá vendo? Preto velho faz, pra Exu não faz. Então, como é que é isso, seu Exu? Muitas vezes no terreiro uma pessoa tem mais carinho por determinada linha de trabalho. Como é que a linha do Exu, da Pombogira, se sente, se são assim desmerecidos? Não é desmerecido, né, moleque? A gente respeita a hierarquia da casa. A casa do meu cavalo é chefiada pelo velho e pela velha. seguido da gente na esquerda. E eu trancar a rua e Dona Sete sai. O que os velhos falam dentro do terreiro é lei. Esse acontecido comigo foi quando meu filho nem tinha casa, meu cavalo nem tinha casa. Ele era filho de santo de uma outra mãe de santo. Às vezes por falta de aprendizado, né, moleque? Ele me questionou. Mas agora tem um pouco mais de sabedoria e sabe que isso é um fruto que ele vai colher, a casa dele vai colher, os filhos de santo dele vai colher. Então tem que se respeitar. Porque está tendo algumas obrigações nesse mês dentro do terreiro. E se precisa da matéria limpa. Então ele teve esse entendimento, o aval do velho, que ele respeita muito. E meu aval também, que ele sabe que eu estou dado aval, porque eu não gosto que ele bebe. Então tá dado. Então é mais ou menos isso. Eu não me sinto mais fraco, nem mais forte, ou de menos importância, ou de mais importância do que qualquer outro guia. A gente só respeita a hierarquia. Veio, falou, a água do rio parou. Eu percebo que quando eu vou nos terreiros e a forma como eu trato as entidades, que é o jeito que eu acho natural, né, com muito carinho, com muito respeito, tem sido visto como algo excepcional. E por que que isso não é natural nos terreiros? Será que é porque a entidade tá ali já todo dia, já acostumou com a cara dela, já trata ela de mano? Tio, na verdade, quem tem o conhecimento da Umbanda trata as entidades como vós trata. Mas os consulentes que estão lá buscando ajuda, está desesperado, ela não tem a mesma afinidade ou o mesmo respeito. Tem muitos que pensam que está lá sentado no pé do preto velho, que o preto velho tem obrigação de ajudar ela. Ou que Exu tem obrigação de ajudar ele. Eles esquecem do merecimento, como eu falei há pouco. Eu já tive que escutar de uma moça que eu tenho que fazer o namorado dela voltar para ela de qualquer jeito. E eu falei, por que que eu tenho que fazer, moleque? Porque eu quero. Então faz o seguinte, pega suas coisas, a porta está lá. Eu não vou fazer. E nenhuma entidade aqui na casa tá autorizada a fazer. Primeiro, vou a respeito do dono da casa. Depois disso, a pessoa nunca mais voltou no terreiro. E eu não quero que volte. Viu, moleque? Então, o que o senhor pode ensinar assim para as pessoas que vão assistir, né, e acompanhar esse nosso diálogo sobre a necessidade de ficar no presente ali com disciplina e cumprir até o último minuto que nos foi confiado, antes de pensar em mudar as ideias? O mais difícil é entender a missão, né, moleque? Eu sempre falo para os filhos da casa, esse aqui é um bando, é simples. Simples, mas não é fácil. Todo mundo sabe viver bem, mas não consegue viver bem. O que lhe pede é saber viver e viver. Todo mundo sabe que não se pode ter inveja. Todo mundo sabe que você não pode fazer mal ao próximo. Todo mundo sabe que as coisas vêm de acordo com o tempo. O difícil é entender. O difícil é entender quando vem uma dificuldade e o filho não sabe passar por ela. O difícil é entender uma corrente mediúnica e o filho vê um outro irmão trabalhando por hoje e ele se preocupar com aquilo. Ah, tá passando na minha frente. Se um médico conseguir enxergar que o outro médico tá passando na frente, ele tem que passar. Sabe por quê, moleque? Por quê, seu Exu? Porque ele não tá concentrado no dia dele. Ai. Tá no dia do outro. Tá prestando atenção no outro, não tá prestando atenção no dele. Porque o dia dele tá longe dele. Então é cada um olhar por si e Deus por todos. Como você tem um ditado. Se cada um tiver humildade, sabedoria e aprender o que o chefe da casa ensina, todo caminha bem. Só que nem tudo é uma nervosa, né, moleque? Tem a dificuldade terrena, a dificuldade espiritual. Tem os filhos que entendem e tem os filhos que não entendem. Claro que sim. Isso é em todo terreiro, sabe? Todo lugar, né? Exatamente. Claro. Seixu, a gente está se aproximando perto dos 10 minutos finais. Eu vou, nesse momento, pedir para o senhor, pedir para o Cambone, dar uma olhadinha, só uma olhadinha no aparelho, se está tudo normal. E daí eu vou, a gente vai passar para a fase final aqui do diálogo. Vai falar com ele aí, do jeito que vai falar. É. Cadê? Então, olha aí se está gravando ainda, se está direitinho. A gente vai chegar nos 10 minutos final agora. Tá ok. Põe a cara aí, moleque. Isso, se tá gravando, então para de gravar e põe pra começar de novo, só pra ter certeza que a hora que você sair ela não vai parar. Ah, não, ali na no computador. Esse não, é celular. É, o celular, porque ele para, quando dá 50 minutos ele tá parando. Então acho que se parar ele e começar a gravar de novo, daí ele não vai. Vê se tá alinhado aí. Vou mexer no computador, tá? Tá. Não, não tem problema. Que dificuldade, hein, moleque? É. O moleque tá deitado, moleque. Agora tá tudo ok. Tá bom, perfeito. Obrigado. Nada. Filho da casa, esse aí, seu Tranca? Esse é. Qual que é a entidade que ele incorpora? Capa preta. Ó, capa preta é o que há, hein? Tá bom, obrigado, menino. Então vamos lá. Então vamos lá, hein? Então, seu Tranca Ruas, agora, chegando aqui nos 10 minutos finais, tem uma questão que diz assim: como que eu consigo perder o medo? Perder quê, moleque? Pois é, a pergunta que eu fiz, mas assim, em geral. A espiritualidade ou de incorporar? É, explica dos dois. A espiritualidade não precisa ter medo, né, moleque? Porque ela é uma via de bondade. Para aqueles que sabem flutuar. Uma via de caridade, uma via de amor, uma via de sabedoria. Para aqueles que têm medo de incorporar, eu vou falar do modo que eu conheço, viu, moleque? Claro. A maioria dos meus filhos de santo, não só dessa casa, como de outros, já foi chefe. É de se sentir, como que fala, esse escravizado. Ah, a partir do momento que eu sou filho de santo, uma casa, que eu moro meus dias, eu nunca mais consigo sair. Isso é mentira. Tá, mulher? Que muitos pedem, eu coloquei o pé na Umbanda, nunca mais eu saio. Mentira. Os espíritos de lei respeita o seu sentimento. Só que, logicamente, Rosemary, que tem essa missão, a espiritualidade deles são abertas. O ori dele é aberto. E está aberto para os guias e para os espiritualizadores. Mesmo frequentando um bando ou não. Quando se frequenta um bando, o ori continua aberto até certo ponto. Só que você tem seu guardião, a sua entidade da casa, para cuidar. É onde que as coisas começam a se melhorar. E quando não, os espíritos obsessores abusam e abusam de volta. Em pensamento, em atitudes, no dia a dia. Então, não se pense que você é escravo da espiritualidade. Contanto que um filho de Umbanda, quando se sai de uma corrente mediúnica, ele sempre tem que se estar apegado a alguma espiritualidade. Seja ela Umbanda, kardecista, católico ou evangélico. Porque essa abertura do ori, ela vai estar preenchida com alguma coisa. Mas ela vai dar. E não vai deixar esse mal que tem nas ruas que atinge. Consegui responder, mulher? Então, claro que sim. Agora, uma outra ideia aqui é ele também tem medo, ou ele só tem medo disso, e eu interpretei errado, do governo negro no nosso mundo, empatando uns e favorecendo outros. Como é que ele pode se manter firme na caminhada sem se importar com a presença deles na vida dele? Não entendi. Governo negro é esse pessoal, porque tem gente que acredita que existe um governo controlando o mundo, né? Que quer, não sei, soltar uma bomba atômica e a família dos Illuminati fica escondido num esconderijo subterrâneo e eles que estão direcionando o sistema financeiro e monetário para uns ficar ricos, outros ficar pobres, enfim. Uma ordem mundial. E aí ele falou, como é que... Ele chama de governo negro, né? Como é que empata um e favorece outro? Como é que ele se mantém firme na caminhada sem se importar com a presença desse governo negro na vida dele? Moleque, é fé. Aham. Se nós mantemos a fé no que nós acreditamos, o que nós acredita que é certo para nós, independente desse povo ou não, vai se livrar. Eu falo livre, não nessa vida, mas o pós-morte. Muito julga os bandistas pra queimar na mármore do inferno, né, moleque? Muito julga aquele povo lá que explode povo amigo lá, que vai pro paraíso. Né, moleque? É sim, senhor. Isso é crença. Se eu falar pra vós que a crença de cada um vai levar a vós a seu lugar, sabia? Claro que sim. Sim, senhor. Se ele acredita naquilo que ele está fazendo, que vai levar ele para o paraíso, ele vai para o paraíso dele. Dele. A religião dele. Se o bandista vai passar para a morte e tem o paraíso dele, vai para o paraíso dele. E muitos vai pensa que vai para o paraíso, vai estar lá no gráfico do homem. Claro que sim. Então, basicamente, o senhor está dizendo a ele assim, uma maneira de se fortalecer na sua caminhada é praticar aquilo que você acredita e levar um dia de cada vez. Exatamente. Esse povo do Illuminati, ele existe e existe ao seu redor, viu, moleque? Olha. E é muito antigo isso. Ele existe e sempre vai continuar existindo. É uma crença muito radical de todos. E só cabe a eles decifrar essa crença. Muitos falam que os maçons são iluminados. E não é. Maçom é maçom. Iluminado é iluminado. E existe. Muitos falam que não. Mas existe. Tá certo. É uma das seitas mais horripilantes que se entende na espiritualidade. Por isso que ela é tão temida, ela é tão vista de mal olhada por povo. E todo esse povo que é iluminado, na maioria deles são de muito poder aquisitivo. Viu, moleque? Claro. E que pode de todas as missões que Cristo deu, de ser rico, muito pataco não leva a nada. Só leva a destruição. Com muito pataco. Como é que é isso, seu Tranca-Ruas? Quando já teve uma situação onde uma dirigente e o Exu dela recebeu um consulente. E o consulente disse assim: ah, eu tô obsediado, porque tá difícil o negócio. E daí ele chegava na frente dela, o bicho chegava e incorporava nele: ah, eu quero estragar com a vida dele. E aí o Exu pegava, tirava ele, o consulente ia embora, na outra semana voltava de novo. Comemos o obsessor. E daí o espírito falou assim: meu amigo, agora você já tá fingindo, né? Vamos parar? Porque não tem mais espírito aí, tinha mesmo. Mas agora não tem mais. E aí ele volta na outra semana e fica fingindo de novo. Na outra semana, daí ele vai num outro, não vai mais no do dirigente, vai num outro para ser atendido. Qual postura o senhor teria em relação a essa pessoa? Ou ela é direito, ela vai embora. Mas a casa não tá, a porta não tá aberta para todo mundo, ele tá vindo como consulente. Tá aberta para entrar e aberta para sair, moleque. Boa. Viu, moleque? Mandou. Quer fazer palhaçada dentro do terreiro é uma outra coisa. Aí já é palhaçada. Realmente pode acontecer do moleque tá com a porra do quiumba lá no rabo dele e ele incorporar lá, rolar no chão e fazer a porra toda e o Exu tirar e afastar aquela imundícia. E ele mesmo ir buscar ele em algum outro lugar, seja ele vício de cachaça, vício de outras coisas, e ele realmente tiver de novo com o problema. A gente trata uma, duas, três vezes. Se ele buscar de novo, ele não quer ajuda, moleque. Porque que a entidade vai gastar tempo com quem quer ajuda, com o moleque que ajuda ele, ele mesmo vai lá buscar a porcaria. Aí fala que Exu é mal educado. Eu fico nervoso quando acontece isso aí, meu filho. Por que, seu Exu, você fica nervoso quando acontece isso? Porque é brincar, moleque, com a espiritualidade. É, tá certo. Uma entidade tá no terreiro para trabalho. Ela quer trabalhar para evoluir. Aí me vem um filho lá de cima. Ajuda, faz o que tem que fazer, gasta pólvora, gasta vela, gasta pemba, gasta um monte de cachaça para fazer o trabalho, para expulsar o porcaria, ele mesmo vai lá e busca de volta. Aí o Exu tem que ser empregado dele pro resto da vida, tratar dele o resto da vida assim, tá errado. Se é um preto velho, fica lá. toda semana fazendo. Eu não faço. Quer mudar de vida, vai mudar de vida. Mas faça por onde? Não venha usar ocupar o tempo com outra pessoa que quer com voz aqui. E esses aí, moleque, é o que ocupa mais tempo. Eu lá, tem uma véia lá do outro lado precisando de um descarrego, tá eu embolado com o Quiumba pra mandar embora. Aí eu falo, ó, já chegou no terreiro, moleque, gente com cara cheia de cachaça, falando que tá com guia no corpo. E o velho atender. Se é eu, manda ele embora. Vai tratar dessa cachaça, que eu não quero mexer com gente com cachaça. Vai, vem aqui, são. Mas isso aí não pega no meu dedo, só pega no dedo do velho. E qual que é a diferença, então? Por que que o preto velho vai recebê-lo e o senhor não? Preto velho, moleque, ele é humilde, ele não vê, ele vê que o obsessor lá tá destruindo dia após dia a vida dele e que o moleque não tem força para se livrar dele, mesmo que se descarregue. E o velho, quando uma pessoa não quer, o velho ele vai fazer um ano inteiro e a pessoa não vai melhorar, porque a pessoa não quer melhorar. Você já viu mãe com filho drogado? Ela, a maioria das mães não manda embora. Quer tratar dos filhos. É mesmo? É os preto velho. Eu já sou aquele pai revoltado. Quer fazer? Faz. Quer? Vá pra puta que pariu. Uau, claro que sim. Nossa. Então, seu Exu, finalizando aqui agora, teve uma consciência chamada Ashtar Sheran, que através da mediunidade do Gabriel Raio Lunar passou a seguinte frase, que às vezes até confirma isso que o senhor está dizendo aí, que a gente, que cada perigo contra a nossa vida e a vida do nosso planeta é desmantelado a cada gesto de amor que a gente pratica. Yeah. Entendi. Yeah. Claro. Se a cada, vamos dizer assim, problema, vamos supor, moleque, que esse fogo do Illuminati se aparece e fala que vai destruir o mundo, mas sabe a única coisa que pode salvar esse planeta? O que, seu Exu? Amor. Olha lá. Não digo salvar em matéria, mas salvar em espírito. O amor. Por quê? Porque o amor prevalece sempre mesmo. É um dos sentimentos que nenhum mal pode atingir. Quando se tem o verdadeiro amor naquilo que vós acredita, não se atinge, não se corrompe, é incorrompível o amor. Aquele que se corrompe falando que ama, ele é mentiroso. É falso. Aí quem fala que ama e sustenta aquele sentimento, ele se salva o resto da vida, independente de religião. Se ele é ateu, não acredita em nada, nem no Tracarroa, nem no Preto Velho, nem em Jesus Cristo, nem nada. Mas ele tem poder do amor ao ser humano. Ele se salva tudo. Uau! Esse é o sentimento que se essa redondeza cá tivesse, não tinha tanta maldade que você tem hoje. Algumas pessoas classificam assim. O preto velho é o vô, o caboclo é o pai e o Exu é o tio chato. É bem isso, viu? Porque o tio fala assim, ó, meu amigo, qual que é? É assim ou é assim? Não tá bom? Vaza. O tio chato é aquele que na hora da festa tá tudo bom. É igual Exu, tá festando, tá gostoso. Na hora da seriedade, é o primeiro que cobra. Não é assim, moleque? É assim, senhor. Aí o papá com mamá quer dar uma passada de mão na cabeça. O vô nem se fala. O vô põe na capunda e leva embora. É. É mais ou menos isso que o vô falou mesmo, viu, moleque? Tem sentido? Nossa. Então tá certo, seu Exu, olha, muito obrigado mais uma vez. Vou aqui, antes da mensagem final, vou pedir ao senhor se tem algum assunto que o senhor gostaria de ter tratado que talvez eu não tenha trazido à tona com alguma pergunta. Mas tem alguma dúvida que seja na casa? Se tiver, pode falar. Moleque, senhor, que eu tenho pra falar com os moleques, não tem dúvida. Uhum. Como eu falei na primeira saída, vou falar de novo. Respeita a hierarquia da casa. Respeitar seu pai de santo, mãe de santo. Se daquilo que vós acredita, foge do que seu pai e mãe de santo. Segura, essa casa não é sua. Não vou falar que existe casa errada. Existe casa para cada um dos médicos que está escutando esse diálogo. Cada casa trabalha para cada casa. Cada caso é um problema a ser resolvido. Os filhos que acreditam hoje no seu pai de santo, acredita e siga a hierarquia, os ensinamentos daquele que é o líder da nossa casa, para nós seguir e se evoluir espiritualmente. Daquele que hoje, que eu estou falando para vós, e vós fala assim, minha casa está totalmente errada, que eu estou falando, não quero que vós tome decisão por mim, quero que vós tome decisão por vós. E sentir se vossa casa faz o bem ou faz o mal. Se faz o mal, mas com certeza vai achar uma casa que faz o bem. E vai trabalhar da maneira que tem que se trabalhar. Tranca a roda essa encruzilhada como na primeira palavra que eu disse. Esse menino Jefferson falou pra mim. Por que eu me chamo tranca a roda essa encruzilhada? Porque para mim não se tem caminho fechado. Eu falo, siga as orientações dos seus guias, mentores espirituais, do seu zelador de santo. E sempre que precisar, pede no seu inconsciente que tranca-rua vai estar lá junto com vós. Porque tranca-rua, não tranca a vida de ninguém. Tudo que está na rua não presta. Então tranca a rua para sucesso. E tranca a rua para aqueles que querem fazer mal. Claro, Exu. Claro, Exu. Salve seu tranca ruas. Claro, Exu. O seu tranca ruas. Teve um povo que disse assim, esse Exu é porco. Eu falei, como assim? Nossa, que nojo. Eu falei, para, que drama é esse? Meu, ele cospe. Eu falei, nossa. E no chão? Eu falei, nossa. Meu, você não sabe, calma. Ô, seu Exu, conversa um pouco na cabeça dessa pessoa agora, explicando como é que é, como é que não é, o porquê disso. Primeiro, moleque. Ah, Exu gospe, é porco, como vai falou, que a pessoa falou. Eles não gostam, ninguém gosta. Não. Eu tô limpando a boca do meu cavalo com essa porcaria aqui de fumo. E muito das guspidas que tranca a rua dá, principalmente em dia de giro e consulência, eu tô tirando as energias que ele absorve dos consulentes e jogo fora. Cada entidade tem sua particularidade nisso. Viu, meu filho? E eu não tô cuspindo no chão, como o povo tá falando. Como que chama essa porcaria aqui, minha filha? Cuspidor. É um cuspidor que tá aqui debaixo, que eu coloco já debaixo do meu cavalo, pra eu não precisar virar minha cara pra cuspir do lado. Cuspo aqui mesmo. E isso o preto velho faz pior do que eu. Gosto mais do que eu. Então essa ideia de porquice, que não é porquice, é a essência de cada entidade. Tem entidade que come fumo, tem entidade que come um charuto, tem entidade que gosta de um tipo de bebida, tem entidade que não gosta. E assim vai, né, mulher? É onde eu falo, tem que se respeitar. Né, mulher? Claro que sim, eu viajei aí, tanto em São Paulo, no Rio de Janeiro também vi isso, no sul eu não vi isso não, mas em outras casas eu já vi essa forma de a espiritualidade, a egrégora da casa, fazer essa higiene, de certa forma uma higiene bucal, mas ao mesmo tempo explicar igualzinho o senhor falou, quando eu cuspo, pode sair muito bem. Você pode estar vendo saliva, mas pode estar ali um condensado de ectoplasma que faz a função da limpeza da forma que eu sei trabalhar. Exatamente. E toda casa, se tem isso, isso é uma coisa normal. Muito bom. Então, seu Exu, eu tive a surpresa agradável de saber que enquanto o seu Tiriri trabalha na coordenação desse trabalho que eu realizo, do diálogo com os espíritos, quem cuida da agenda é o seu tranca-ruas das sete encruzilhadas, que trabalha com a gente. E ele falou uma coisa, foi inclusive nesses últimos diálogos antes de chegar ao seu diálogo, ele disse assim, a confiança na vida acaba unificando as vibrações. E a gente deixa de ser uma casa dividida contra si próprio. Exatamente. Olha aí. Se une tudo, né? Se une tudo. Se tira as diferenças e se soma as qualidades. Graças a Deus. Tudo que for diferente da linha de raciocínio da espiritualidade, você tem que tirar fora. É igual, eu falei há pouco mais cedo, que se tem alguma, o ser humano, ele tem dois ouvidos e uma boca. Sim. Né, mulher? É sim, senhor. Ele só tem uma boca para falar menos e os dois ouvidos para ouvir mais. Oh. Ele ouve aquilo que presta para ele. Aquilo que não presta para ele, ele joga fora. Ele não precisa crucificar, ele não precisa colocar no peito dos outros que está errado. Colhe o bem e joga o mal. E é assim que funciona. Isso que o senhor Cine falou, e hoje eu só estou aqui. Seu tranca? Por causa do seu tiririri. Aham. Um dos palangeiros que trabalha comigo. Sim. Por causa dele, viu, moleque? Oh. Ele é um Exu que se trabalha incansavelmente para se quebrar esse paradigma da Umbanda. Oh. Principalmente contra Exus. Claro. E vai poder perceber que as confusões que dá é muito mais com Exu do que com os outros. Graças a Deus. Então eu vejo, inclusive, o seu tranca-ruas das sete encruzilhadas, durante o diálogo ele disse, ó, eu sou o agendador para os encontros e desencontros em favor da obra. Ele pediu para o pessoal manter a mente vazia, sem julgamento, para acolher o melhor, né, que o diálogo pode passar. E definiu o seu tranca-rua das sete encruzilhadas, ele definiu o diálogo com os espíritos como uma obra na vida para muitas vidas. O senhor que aí concordou em vir passar seu conhecimento, como o senhor vê e definiria o diálogo com os espíritos, sabendo a importância tanto para os espíritos, né, que ouvem, quanto para os encarnados? Como o senhor definiria o diálogo com os espíritos? Esse é o trabalho. Ele se sobrepõe para aqueles que são encarnados. Eu já falei para vós, ou nesse diálogo, no diálogo passado, é uma porta aberta para conhecimento. Independente do que quem acredita e não quem acredita. Todo mundo tem acesso a isso. Os espíritos desencarnados, isso acontece todos os dias, dentro dos terreiros. Não precisa eu estar hoje aqui falando com vós, que tem um espírito aqui me olhando, que ele se resolver a mudar o destino dele. Pode ser que aconteça, mas isso acontece todos os dias nos trabalhos que Exu, Freito Velho, Caboclo faz. Por isso que se tem os terreiros no Brasil todo. É uma casa aberta para todos os espíritos, independente de linha que vai descer ou não. Muitos pensam que é só o Exu que vai resgatar as almas perdidas. Mas tem muitas almas que só Preto Velho consegue resgatar. Tem alma que só Caboclo consegue buscar. Tem alma que nem Preto Velho Caboclo consegue buscar, que é Exu que vai buscar. Então tem cada um na sua responsabilidade. Tem pessoa que eu vou buscar, eu sou das encruzilhadas, que o Exu Caveira das Encruzilhadas, Exu Caveira da Calunga não consegue buscar.